2223, pronto, cópia o Conquista? Prossiga. Passarei 2223, Salvador Vitória da Conquista, autorizado nível 260. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefira saída Goleval após Eval, direto Vitória da Conquista, 5462, no transponder, o controle em 1-9.35. Passarei 2223. Privado QP, Vitória da Conquista, 260, pista 1-0, curva direita Goleval, direto Vitória da Conquista, 5462, 1935, no controle em 2223. Correto, posição remota, reporte quando pronto, pressionamento push, 2223, passareiro. Reportará. Salvador, é o azul 9136, qual é a nossa atualização, recife? Só se for agora, 9136 da azul, formação em curso é aquilo. O portão que se encontra? 08. Mais 33 segundos e o pavo. Ok, tá escrito. Solo, Salvador, TP 5217. Trip 5217, táxi via Alfa, reporte corrigindo. Cruza agora via Quilo para o pátio 3, seu pátio destino é o 3, atento lá sinalizador, Trip 5217. Via Quilo para o pátio 3, atento 5217. November Alfa, controle. Na escuta, ainda November Alfa. Confirme, o senhor está voando rotatória, cor do radar aqui, o recepção está mantendo o litoral. A gente está mantendo o litoral até o ingresso do Interlagos, seria aqui no pedágio. Sim. Dois pronto, 6312, uma centena com 12 nós, o ajuste no 012. Copia. Azul 9136, Salvador Recife, autorizado nível 390 via Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju, 5463 no transponder, o controle em 1-9.35, azul 9136. Autorizado Recife, nível de voo 390, vamos pela Upper Whisky 58, decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, Puca, transição Caju, 5463 no transponder, 1935, controle Salvador. Cotejamento correto, posição 08, reporte quando pronto para acionamento e pushback, o azul 9136. Na 6312, no solo 33, direita, 1219. Direita, 1219, virado. Olha o Salvador, Xana 63, 12, livrou. Boa. Xana 63, 12, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Segura Alemanha, Xana 6225. Xana 6225, Salvador to Brasília, Kilo Information Course. Stand by T clearance for level 320. Price stand by for clearance of channel 6225. Your stand is 01? That's right. Roger. Oceana 6225, are you ready to copy? Go ahead, sir. Oceana 6225, clear to Brasilia, flight level 320. Airborne at takeoff from runway 10, left turn, Momo Depository, Albu transition, after Albu direct, Nitsa position, November, India, Delta, Sierra, Alpha position, after Nida, direct, Puido position, Papa, uniform, India, Delta, Oscar position, when you intercept the runway, the airway is upper whisk 10. Code is 5501 and frequency of the passway is 119.35, CNS 6225. Could you confirm the departure expected for Brazil? Roger, the departure is Momo, Albu, after Albu, direct Nitsa position, November, India, Delta, Sierra, Alpha. Clear to Brasilia, flight driver 320. Take off runway 10, turn left, Momo depart, Albu transition, after Albu, is left, and then you have to, after we school 10, small code 5562, depart control 119.35, good confirm. Oceania 6312, via Juliette, 612 é o portão. Juliette 62, 6225. The correct after Nitsa position, November, India, Delta, Sierra, Alpha, you will fly direct position Puido. Papa, uniform, India, Delta, Oscar. When you will intercept the airway, upper whisk 10. The first needs a position, the second puid position, when you will intercept the upper whisk 10. After November, India, Delta, Sierra, Alpha intersect, fly direct, puid intersect, and intercept the upper whisk 10. Could you confirm? Yes, that's right. Oceania 6325. But initially, Momo departure, Alpha transition. Okay, that's right. I will report for push and startup. Roger. De November Alpha confirma visual corodro. De November Alpha confirma visualização corodro. Chame agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 612. Torre 198, decimal 612, é o India November Alpha. Torre Salvador, India November Alpha, chamando a regresso, visual com campo. Papa Romeu, India November Alpha, reporte final de 3 milhas, pista 97. India November Alpha, reportará em 3 milhas, na pista Hoje, escuta. Hoje. 3732, livre de restrições à frente, desça para 2000 pés, ajuste na 012, livre LS, aporte estabilizado. Portará 3732. Portará tá. Alfa livre pouso na pista 197. Costa Brava, prossiga para Salvador. Costa Brava de Costa Azul para Praia do Forte. Está fazendo aqui a espécie eleitoral, autorizado, acionado último código 0121. Roberto Carlos Bravo, confirme pessoas a bordo. Tem dois a bordo, Roberto Bravo. Sim, te mantém a letra de eleitoral sul, 510, ajuste 10012. Reporte através do parque de Pituaçu para o cruzamento do campo. Continua, reportará para o próximo, o Roberto Carlos Bravo. Guarulhos na sua escuta. TAM 3663, pronto para cópia? Pronto, senhor. TAM 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Zulu 14, posição Gruff, onde intercepta a rota Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após conforme o plano, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda. Após Leda, direto posição Krat, onde intercepta a rota Upper Zulu 14. 5472 no transponder, o controle em 119, decimal 35, não, 3663. Sim, senhor, autorizado Guarulhos, nível 360, uniforme Zulu 14, grupo, uniforme Zulu 16, Belo Horizonte, daí vai Trivi, uniforme 58. Decola do 10, curva direita da Euleda, depois Krat e intercepta o eixo da aeroviária, uniforme 14. Transponder 5472 e o controle 19935. Protegimento correto, posição 03, reporte quando pronto para acionamento e puxe. Tá? 3663. Reportará pronto. Passareira 2223, pronto para o táxi, POB de 40, alternando Salvador, 350. Tapuã e prosseguir para o cruzamento na. Vai cruzar a final, somente a final 17, confirma? Eu cruzaria a cabeceira 17 e o eixo da 10 para manter a descida pela estrada do coco. Bate o Juliette Alfa de Corte 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Azul 9136. Agora o 3A no Embraer da Passarela de Ar entrou, a cauda está livre, reportagem. Para táxi, novamente. A gente mantém no litoral, Romeu Oscar Bravo, e após irei prosseguir para cruzar a pista 1-0 aqui para a Estrada do Coco. Afirmativo, você vai para a cidade de fazer o cruzamento aí do ponto médio da 1-0? Agradeceria. Ok, continue aqui na linha litoral, e aí eu... que tem um TAM agora no, na final ILS, mas aí após o TAM... segue para o cruzamento, ok? Mantenha ali no litoral e aguarda o Romeu Cabral. Batido, tá batendo no litoral sul da torre aqui, aguardando o Romeu Cabral. Bom dia, gol no 435, formação Kilo. Gentileza, Ilhéus. Confirme. Confirme, o gol 1435, por gentileza, 180, Ilhéus, informação é aquilo. Quem de gol 1435, confirme apenas o nível para Ilhéus. O 180. 180, aguarde coordenação junto ao centro, gol 1435. Positivo, poderia informar a prevista, a subida prevista? Dael. Grato, Dael. Ok, American 9 is you. I didn't copy your estimate of block time. Could you repeat, please? American 980. 0915? Yes, in approximately 2-5 minutes. Somente vou aguardando autorização para cruzar o eixo de pouso da 1028. Então vai manter o litoral e após levar a cabeceira 28, segue para a Estrada do Coco. Ok, gente, dá presente então, todo autorizado o cruzamento do campo. Quem dá presente, agilizando, autorizado o cruzamento direto para o litoral norte. Para o norte, o Romeu Cabral. Graças aí pela colaboração. Tenta fazer um sobrevoo na Estrada do Coco, graças. 732 da Torre Salvador, bom dia. Bom dia, bastante trabalho. Continua a aproximação, informa um helicóptero, um Hobbs 44, agora cruzando o campo. Tem interferência com o eixo de pouso da sua aeronave. Vento 0,80 graus, 8 nós, aguarda somente a autorização de pouso. O TAN 3732. Isso aí, Néstor. Salvador, eu passarei no 2023, nosso comandante espera avisar o contato. 2223, boa. Após o TAN na curtíssima Lima Tec. Romeu Oscar Bravo, cruza o campo, prossegue com proa do corredor forte aí, praia de buraquinho e aguarda transferência, Romeu Oscar Bravo. Aguardando transferência, graças ao Romeu Oscar Bravo. 3732 da TAM, livre pouso, 1-0, 080 graus com 10 nós. 732. Fazer 30, Maceió, 62, confirmando? Sente o azul 9136, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. No ponto espera 2186, o altímetro no 012. Pátio Juliette Alfa, só chamar a capital. Pushback, acionamento, TAN 3663, dígito 3. TAN 3663, o portão está livre, reporta táxi. Livre, reporta a táxi. Olá, Salvador, bom dia, azul 403, Salvador. Confirme? É o azul 4039, informação Kilo, 360, campeão. Afirmativa, número 2 para Copa, aguarde. Paulo Salvador, o gol 923, está sendo informação Kilo, autorização Guarulhos, nível 360. Bravo, sim, está autorizado corredor forte 510, confirme. Vai efetuar pouso na área do forte ou vai sobrevoar a região? Vai para pouso, Serra Juliette, Renova, Emberiac. Seguinte, o Romeu Oscar Bravo, reporte visual com local de pouso. Reporte visual, Bravo. O 435 é o solo. Para cópia. Afirmo. Uno 435, Salvador Ilhéus, autorizado nível 180. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefiro saída da Euleda, após Leda, direto Ilhéus. 5467 no transponder, o controle em 1-9-35, gol 1-435. Sente autorizado 1-8-0 para Ilhéus, saída da El, transição Leda, decola da 1-0, curva à direita, após Leda, direto Ilhéus. Aciona 5467 e o controle 119-35 para o gol 1-435. Protegimento correto, 04, o portão é posto quando pronto para acionamento push. Sente, reportaremos nessa quando pronto, gol 1-435. O azul 4039, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4039. Azul 4039, Salvador Campinas, autorizado nível 360. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefiro saída da El, Leda, após Leda. Direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Pesolu 1-6. 5473 no transponder, o controle em 1-9-35, azul no 4039. Tem 360 cruzado, decola da 10, curva direita, saída da Euleda. Com a Bridge, intercepta a Pesolu 1-6. Transponder 5473, controle 1935, azul 4039. Protejamento correto, 09 o portão, é pode quando pronto para acionamento push. Vamos lá. Tan 3732, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, Tan 3732. Ok, American 90, over the ground. Go ahead, American 90. Ok, your estimate of block time is 1130. Expect more 15 minutes. Ok. 36 ali, mantendo 0. Ali, mantenho no 0, 9, 9, 3. Tareto 2223 ao 53, 1935, boa viagem. 1935, 2223. Controle, o passareiro 2223, decolada, não se escuta. Passareiro 2223, contatada na decolagem, subnível de voo 260, saída Golival direto. 260, Golival Solo TAN 3663, acionado 129 a bordo, 4 horas, alterna confins. Oscar Bravo, chame a torre agora, frequência 98, decimal 6. 186, Oscar Bravo. Temos 129 a bordo, 4 horas, alterna confins. Afirmativo, TAN 3663, livre táxi, meia direita, no ponto de espera 286, altímetro 10, 12, bom voo. Direita 186, 9092, obrigado, bom trabalho. Solo, Xané 6312. Xané 6312, aguarde Recife, número 2 para a cópia, aqui na informação em curso. 350 ao nível. Que saída prevista? Voo 923, pronto para a cópia. E azul 9136, decolagem autorizada, 90 graus, 612. E decolagem, azul 9136. 0, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda, após Leda, direto posição Bidev, onde intercepta a rota Prewisk 50. 5465 no transponder, o controle em 1-9-35, gol 923. Autorizado 360, saída da El, Prewisk 50, após da El Leda. Leda, direto Bidev, para interceptar a Prewisk 50. Controle 1-9-35, confirma o transponder. Transponder 5465. 5465 transponder, o gol 1923. Correto, pátio 3 e após fundo pronto para acionamento push. Tomarão 923. Oxané 6312, pronto, cópia. Copia. Oxané 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350 via Upper Whisky 58. Decolagem da 10. Primeira curva esquerda, terceira saída, Cuca, transição Caju. 5503 no transponder, o controle em 1 no 9.35. Oxana 63 no 2. 350 autorizado para Recife, o risco 58, decola da 10 com curva esquerda na Puca da Caju. 5503 transponde 1935 ao contrário. Confirme apenas o nível, copiado? 350. Correto, meia dúzia, o portão é posto quando pronto para acionamento push. Gente. Aliás. 435, pode ir. O gol 1923 é o solo voltando? Prossigo 923. Apenas para conhecimento do comandante, ok? Essa rota do seu plano, eu preciso 50 até trigo, ela só é obrigatória em determinados dias da semana, generalizando de segunda a sábado, das 5h40 Zulu. Até a meia-noite, até as 00h10 Zulu do outro dia, ok? Nesses horários elas são obrigatórias. Porém, de domingo, nesse horário de hoje, se o senhor desejar, tem uma rota alternativa que é Up Zulu 14, Gruff, e Up Zulu 16, BH. Talvez seja um pouco mais rápido aí. Só pra questão do comando definir aí o que prefere, ok? Caso necessite de via Up Zulu 14, é necessário um CHG. Estimativa, a gente vai aceitar Up Zulu 14, então. Porém, a intenção, se for via Up Zulu 14, é entrar em contato já com a companhia fazendo CHG para conseguir sua autorização, ok? Então vai a Up Zulu 50 mesmo. Sente. Audio Oceania 6225, request push and start. 6225, you are clear to report when you are ready to text. Roger, clear to push and start, we will report ready for text. Falou, Salvador, gol no 435, está no gate 04 para o pushback acionamento. Ok, gol no 435, o número 2. No setor já tem o Fokker sendo Oceania realizando push no 101. Gente, 110, 1435. Chama ativo, mantém a posição, guarda instruções. Corredor forte, chame o controle 1935, Romeu Escabravo. 1935,